Nos dias antigos, Judá se afastou, buscando um destino, em trevas caminhou. Tomou uma mulher, Cananeia ele viu, er nasceu em sua casa, mas o Senhor o feriu. A justiça divina se fez notar, er foi tirado, Tamara lamentar. Onã, seu irmão, a semente não quis, na desobediência o Senhor o fez partir. Ó Deus de amor, em nossas lutas fez as feridas, curas as quedas, na dor e na espera, tu és nossa luz. Esperou, na fé se agarrou, Judá sem saber seu destino ignorou. Com véu se cobriu, na estrada ficou, coração esperançoso, um futuro sonhou. Judá avistou, no caminho se aproximou, sem saber da verdade, ao erro se entregou. Um cabrito prometeu, um penhor a trocar, mas o plano de Deus ninguém pode parar. A história se fez no plano divino, a vitória é de Deus. Judá reconheceu a culpa que tinha, Tamar mais justa em sua fé caminha. Deus em nossa fraqueza sempre a nos guiar, teu amor nos resgata, nos ensina a amar. Criador, nos encontramos na história de Tamar, teu amor celebramos e em cada jornada com fé a caminhar, te louvamos, Senhor, sempre a confiar.